Forró Boys. Não fala não, viu? Tô só chutando esse negócio, hein? É Forró Boys. Uma nova história, meu irmão. Simbora, hein? E vem chegando, chegando, ó. Chegando num pedaço e não quero confusão. Se liga aí, meu chapa, aqui é pura zeração. As mina fica louca quando chico na balada. Esse manozinho alerta é concorrência anunciada. Tô chegando num pedaço e não quero confusão. Se liga aí, meu chapa, aqui é pura zeração. As mina fica louca quando chico na balada. Esse manozinho alerta é concorrência anunciada. E só o som é em DJ que esse fica melhor. Tá sobrando gata na batida do forró. E só o som é em DJ que eu vou dançar forró. As mina fica louca com o meu borogodó, só o som é DJ que esse fica melhor. Tá soprando gata na batida do forró, só o som é DJ que eu vou dançar forró. As mina fica louca com o meu borogodó, meu tim-dom-dom-dom-dom-dom-dom. As mina fica louca quando escuta esse som, meu tim-dom-dom-dom-dom-dom-dom. O som da guitarrinha mulherada acha bom, meu tim-dom-dom-dom-dom-dom. As mina fica louca quando escuta esse som, meu tim-dom-dom-dom-dom-dom-dom. O som da guitarrinha mulherada acha bom. Só vem a mulherada, ó. No Rio Unis. Irmão do Mar. É Forró Boys na balada, hein? É no volume 6. Eu tô chegando no pedaço e não quero confusão. Se liga aí, meu chapa, aqui é pura zeração. As mina fica louca quando chego na balada. Os manozinho alerta é concorrência anunciada. Tô chegando no pedaço. Se liga aí, meu chapa, aqui é pura zeração. As mina fica louca quando chego na balada. Os manozinho alerta é concorrência anunciada. E só o som é DJ que esse fica melhor. Tá sobrando gata na batida do forró. E só o som é DJ que eu vou dançar forró. As mina fica louca com o meu borogodó. E só o som é DJ que esse fica melhor. Tá sobrando gata na batida do forró. E só o som é DJ que eu vou dançar forró. As mina fica louca com o meu borogodó. No tim-dom-dom-dom-dom. Dom, dom, dom. As mina fica louca quando escuta esse som. No tim-dom-dom, dom-dom-dom. O som da guitarrinha mulherada acha bom. No tim-dom-dom. O som da guitarrinha mulherada acha bom. No tim-dom-dom-dom-dom-dom. As mina fica louca quando escuta esse som. Ave Maria, e sai do meio. Aqui é uma carreta de forró, viu? Juro, pai.